Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você. Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Este é o prefixo da sua rádio. ZYK 522 AM, 1000 kHz, canal internacional. O mundo ouve. O novo som do Brasil, Rádio Record. Emoção maior nos meu Amaral. E você? Olá, uma boa noite de quinta-feira para você. Eu sou Lúcia Amaral e esta programação tem o patrocínio da Terapia do Amor. Falando de amor. Lúcia Amaral. Você vai ficar em boa companhia com a família Record. E também grandes sucessos nacionais. Maridos e esposas não são diferentes de um casal de namorados. Internacionais. Passado. Guarda dove vai e dove metti piedi, pensa bene a ciò che fai. Da atualidade. Dava pra ser herói. Tudo que você gosta de acompanhar em uma programação romântica. Quero beber o mel de sua boca. Rádio Record. Você também pode sugerir quais músicas quer neste horário. Envie o WhatsApp. Uma mensagem de texto ou áudio 975587548. Uma boa noite para você. Começando o programa de hoje com grandes sucessos. Albano Eu Sou, Tu Sou Tanto Tu. Chico Rei e Paraná, Amo Até Seus Defeitos. Agora. É bom ter a sua companhia aqui na Record AM1000. 9:05. Boa noite. Para o PL é hora de cobrar a continuidade da geração de empregos e de fiscalizar o que prometeram, mas não estão entregando. Está na hora de voltar a falar de Brasil. O PL se tornou o maior partido do país porque entendeu o verdadeiro valor do orgulho de ser brasileiro. Nosso capitão resgatou esse sentimento de amor pelo Brasil. Filie-se ao PL. O hospital é o local onde se realizam diversas intervenções de agravo à saúde, desde um pequeno procedimento até cirurgias de alta complexidade. Mas e quando a dor é na alma? Onde recorrer? Universal, um pronto socorro da alma. Além das reuniões, o socorro chega através do SOS Espiritual, que conta com uma equipe de fé para atender as almas sedentas, angustiadas, aflitas e a todos aqueles que clamam por socorro. Central de Atendimento 011-3573-3535 ou pelo WhatsApp 011-3573-3500. A Universal resgatando vidas. Lúcia Amaral e você. A noite de amor deixa para você hit, loucura e mágica. Luiz Henrique Léo, em cada gesto, em cada olhar. 9:16. Lembranças vieram me fazer uma visita e vi que em você eu me reinventei. Palavras, por mais que eu as use bem, não sou ninguém capaz de te descrever. Mas sei que abala o simples fato de um sorriso seu, o choro nos meus braços ao dizer adeus, dizendo volta logo, eu te quero só pra mim. Você é muito mais do que eu sempre quis, é um conto de fadas com final feliz, em cada gesto, em cada olhar. Você é muito mais do que eu sempre quis, é um conto de fadas com final feliz, em cada gesto, em cada olhar. E cada gesto, em cada vieram me fazer uma visita e vi que em você eu me inventei. Palavras, por mais que eu as use bem, não sou ninguém capaz de te descrever, yeah. Mas sei que adoro o simples fato de um sorriso seu, o choro nos meus ao dizer adeus, dizendo volta logo, eu te quero só pra mim. Você é muito mais do que eu sempre quis, é um conto de fadas com final feliz, em cada gesto, em cada olhar. Você é muito mais do que eu sempre quis, é um conto de fadas com final feliz, em cada gesto, em cada olhar. E 19 minutos. Para o PL é hora de cobrar a continuidade da geração de empregos e de fiscalizar o que prometeram, mas não estão entregando. Está na hora de voltar a falar de Brasil. O PL se tornou o maior partido do país porque entendeu o verdadeiro valor do orgulho de ser brasileiro. Nosso capitão resgatou esse sentimento de amor pelo Brasil. Filie-se ao PL. Emoção maior nos meus carecos. Lúcia Amaral, e você? Boa noite pra você. Quer ouvir música boa, de qualidade? A Noite de Amor traz isso pra você. Você curte agora Do You Know Where You're Going To com Diana Ross, 10 anos com Gustavo Lima. Do

recém-casados e casais maduros que querem blindar o seu maior bem. Sucesso no amor não é fruto de sorte, mas de investimento. De segunda a sexta, 21h, você acompanha os episódios inéditos da 7ª temporada da série Reis, a superprodução da Record TV. Os israelitas enfrentam mais uma batalha contra os filisteus e algo misterioso preocupa os soldados. Vocês viram Davi? Não, senhor. Será que os filisteus levaram o rei? De segunda a sexta, 21h, Reis, na tela da Record TV. Record. Lúcia Amaral, e você? Vamos falar de músicas que marcam? Agora vamos falar. O inesquecível filme Flashdance trouxe uma trilha sonora à altura com a canção Lady, Lady, Lady, interpretada pelo grande Joe Esposito. Desde o início, a música foi lançada diretamente para ser trilha sonora do filme Flashdance, lançado em 1983. Trazendo o gênero do pop para o longa, a canção é composição de George Moroder e Kate Fosse. A canção foi tão bem sucedida em Flashdance que acabou chegando na trilha sonora de outro filme, Call Me By Your Name, de 2017. A diferença nas datas de cada filme evidencia a importância da música no cinema mundial. Além disso, países como Áustria e Suíça foram o berço da música, atingindo todas as paradas de ambos. Apesar de não ter se saído tão bem na Billboard Hot 100, a canção marcou época e até hoje é conhecida como a trilha de Flashdance. Para você, Lady, Lady, Lady com Joe Esposito. Towards the stars and the to the light and feel love's gravity that pulls you to my side. Horas e 34 minutos. Lúcia Amaral e você. Você acompanha Olhos de Jade com Beto Guedes, Impressionando os Anjos com Gustavo Mioto. Sei que te amo.

9:50. Lúcia Amaral e você. A noite de amor está chegando ao final, mas nos encontramos em nosso programa de amanhã, combinado? Uma ótima noite para você. Para o PL é hora de cobrar a continuidade da geração de empregos e de fiscalizar o que prometeram, mas não estão entregando. Está na hora de voltar a falar de Brasil. O PL se tornou o maior partido do país, porque entendeu o verdadeiro valor do orgulho de ser brasileiro. Nosso capitão resgatou esse sentimento de amor pelo Brasil. Filie-se ao PL. Acompanhe a partir de agora as principais notícias do Brasil e do mundo. Apresentação Cíntia Cardoso e Arthur Xavier. Sessão da CPI do MST é marcada por mais confusão entre governistas e oposição. Inconsistências cadastrais tiram 1.400.000 beneficiários do Bolsa Família em maio. E é aprovado o projeto que obriga empresas responsáveis por desastres a prestar assistência à população afetada. Mais uma sessão da CPI do MST, que investiga as invasões de propriedades privadas promovidas pelo Sem Terra, foi encerrada após discussão entre deputados governistas e a oposição. Logo no início, parlamentares da base aliada do governo fizeram o possível para atrasar a fala do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Depois de 20 minutos de espera e discussões, o gestor estadual começou a falar, sendo interrompido em diversos momentos. Durante sua fala, Caiado acusou o MST de não ter compromisso com a transparência e associou o grupo ao tráfico de drogas. As invasões foram usadas em muitos estados, tá certo? Primeiro, para ser ali ponto aonde nem a polícia podia entrar, aonde as pessoas que faziam tráfico de droga se resguardavam nesses falsos assentamentos, tá certo? De ocupações que eram feitas, para dali levar adiante aquilo que era o tráfico de drogas. Durante a sessão da CPI, o governador pediu ainda a atuação do Congresso Nacional para a criação de projetos de lei que tipifiquem crimes relacionados à invasão de terras e definam critérios legais para a reforma agrária. E depois de mais um bate-boca, a sessão foi encerrada. No mês de maio, deixaram de receber o pagamento do Bolsa Família cerca de 1,5 milhão de pessoas que tiveram seus benefícios cancelados, suspensos ou bloqueados em razão de erros nos cadastros. Divergências sobre a composição familiar e o rendimento declarado foram os principais problemas identificados na averiguação cadastral. O monitoramento dos beneficiários é realizado pelo Ministério do Desenvolvimento e tem o objetivo de evitar fraudes. De acordo com a pasta, para o desbloqueio dos valores a receber, é necessária a atualização cadastral. A confirmação dos dados pode ser feita pelo site ou aplicativo do CadÚnico. E foi aprovado pela Câmara dos Deputados o projeto de lei que obriga empresas responsáveis por desastres ambientais ou acidentes a pagar por assistência a pessoas desalojadas e desabrigadas. A medida foi proposta após uma série de acontecimentos que obrigaram moradores a deixar suas casas, como o rompimento das barragens em Mariana e Brumadinho, além do afundamento do solo em um bairro de Maceió. O projeto prevê que as pessoas prejudicadas devem receber indenização por danos morais e materiais, auxílio moradia emergencial e tratamento médico, bem como acompanhamento de saúde física e mental. O texto estabelece também que as vítimas poderão retornar para suas casas assim que a área onde o desastre aconteceu for completamente recuperada. Caso isso não seja possível, o local não poderá mais ser explorado comercialmente e passará a ser uma unidade de conservação ou área de interesse socioambiental. Brasil Notícias, a informação que você precisa. A Bíblia contém a mente de Deus, o estado do homem, o caminho para a salvação, a derrota dos malfeitores e a alegria daqueles que nela creem. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são para sempre, suas histórias são verdadeiras, suas decisões são imutáveis. Leia a Bíblia para ser sábio, mas creia nela para se manter seguro. Pratique-a para ser santo. Ela contém a luz para dar a direção. É o alimento para fortalecer o fraco, apoio para levantar o caído. Ela é o mapa do viajante, a vara do peregrino, a bússola do navegante, a espada do soldado, é a carta patente do cristão. Na Bíblia, você terá o paraíso restaurado, os céus abertos e as portas do inferno são fechadas. Cristo é o seu assunto principal. Nosso bem é o seu objetivo. E a glória de Deus é o resultado final. Ela deve ocupar a sua mente, dominar o coração e guiar os seus passos. Leia lentamente, frequentemente e em espírito de oração. Ela é uma mina de riquezas, saúde para a alma. É um rio a jorrar para a vida eterna. Ela trata das maiores responsabilidades. Irá recompensar os trabalhadores mais esforçados, mas não inocentes que rejeitam os seus conselhos sagrados. Ore com ela. Leia-a toda. e compartilhe. Para o PL, é hora de cobrar a continuidade da geração de empregos e de fiscalizar o que prometeram, mas não estão entregando. Está na hora de voltar a falar de Brasil. O PL se tornou o maior partido do país, porque entendeu o verdadeiro valor do orgulho de ser brasileiro. Nosso capitão resgatou esse sentimento de amor pelo Brasil. Filie-se ao PL. Você quer uma direção prática para lidar com os desafios do relacionamento? Você precisa do novo livro Casamento Blindado 2.0. A sua caixa de ferramentas para prevenir e resolver problemas de relacionamento. Nesta edição ampliada e atualizada, Renato e Cristiane Cardoso trazem novas estratégias para você vencer tudo o que se levanta contra o seu relacionamento. Novos capítulos, 33% a mais de conteúdo, incluindo como lidar com filhos do casal ou de outros relacionamentos, as ameaças nas redes sociais e questões financeiras. Faça um upgrade no seu relacionamento. Casamento Blindado 2.0 é ler, praticar e ver os resultados. Já nas melhores livrarias ou pelo site casamentoblindado.com. casamentoblindado.com. Ei você, você que não votou nem justificou a ausência nas eleições, sabia que dá para regularizar sua situação eleitoral pela internet? É só acessar o site do TSE e clicar na opção Atendimento do Eleitor. É rápido, fácil e seguro. Acesse tse.jus.br e fique em dia com a democracia. Regularizou? Resolveu! Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Este é o prefixo da sua rádio. ZYK 522 AM, 1000 kHz, canal internacional. O mundo ouve. O novo som do Brasil, Rádio Record. A partir de agora, programa Inteligência e Fé, com o Bispo Renato Cardoso. Quinta-feira, 1º de junho, que a paz do Espírito Santo esteja com você e de você seja transmitida para todos os que cruzarem os seus caminhos neste dia, em nome do Senhor Jesus. O texto sagrado diz: nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Uma verdade antiga, um fato claríssimo, todos nós nascemos nus e vamos ser enterrados em um terno de defunto, se for um terno, ou uma roupa qualquer. E o resto do nosso guarda-roupa vai ser distribuído, doado, queimado, seja o que for que vá acontecer com ele, assim como todos os nossos outros bens na nossa morte. Caixão não tem gaveta. O texto continua dizendo: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Isso é uma virtude que está em extinção. Estar contente com o que se tem. A moda hoje é você não estar contente com o que você tem e estar sempre buscando algo que você não tem, pensando que aquilo vai te fazer feliz e contente. Então, nesta busca, nesta luta desenfreada pelo que não se tem, as pessoas comprometem até o que não tem. Os princípios, coisas que elas diziam acreditar, que nunca iriam fazer, acabam fazendo, em troca daquilo que ainda não têm, pensando que se tiverem, serão felizes. Então aí você vê pessoas entrando em esquemas, entrando em negócios mirabolantes, acreditando no conto do vigário, no conto do ganhe dinheiro fácil, fique rico sem trabalhar e todas estas coisas. Sem contar os envolvimentos com o que é ilícito, muitas vezes com o que é criminoso, ilegal, comprometendo os princípios, a própria família, envolvendo familiares, envolvendo amigos, porque quando a pessoa está cega por um ganho, ela quer trazer outras com ela. Ela quer, de alguma forma, ganhar dinheiro. Então, ela pede dinheiro emprestado da mãe, pega dinheiro do pai, pega dinheiro dos amigos, pede que a pessoa penhore os bens, pega empréstimo, porque ela acredita que ela vai ganhar muito dinheiro e vai devolver muito mais do que aquele empréstimo, enfim. E aí, quando ela vai ver, quando aquela bolha de sabão explode no seu rosto, tudo vem abaixo. E ela está toda enrolada. E é o que diz aqui no versículo 9. Estou lendo de 1 Timóteo, capítulo 6. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Ou seja, não culpe a ninguém. Não culpe a ninguém quando o amor ao dinheiro, quando a sua ambição de ser rico, de ter mais e mais e mais, te traspassar, ou seja, te ferir, te cortar ao meio, enfiar no seu coração uma estaca. Não culpe a ninguém. Foi a sua própria cobiça que enfiou essa estaca no seu peito. É o que está dizendo aqui o texto sagrado. Eu falava, Cristiano e eu falávamos numa palestra recente aos jovens, lá no ginásio do Ibirapuera, falamos do jogo da vida, do jogo certo e do jogo errado. E se você quiser assistir a palestra na íntegra, ela está no Univer. Você pode encontrá-la no Univer. A palestra no Ibirapuera, do Força Jovem, do Mega Dance. O jogo da vida, o jogo errado e o jogo certo. Mas um dos temas que nós estávamos falando é que as pessoas têm um objetivo, têm muitos objetivos errados. E um deles é ganhar dinheiro. Parece um contrassenso falar isso, né? Porque como assim ganhar dinheiro é um objetivo errado? Todo mundo precisa de dinheiro. Mas é o objetivo errado porque quando uma pessoa tem por objetivo ganhar dinheiro, ou seja, o seu alvo é ganhar dinheiro, ela se torna esta pessoa aqui, que o texto sagrado está falando. Ela cai em tentação, ela entra em laços, em desejos loucos e nocivos, ela cai em perdição, em ruína, porque a busca pelo dinheiro se torna um vício, igual um jogador que aposta e ganha, ele não é capaz de pegar aqueles ganhos e ir para casa e dizer, poxa, acabou, agora parou, já ganhei e não vou jogar mais. Não, ele ganhou, então agora ele pensa, estou com sorte. Se eu ganhei, eu vou apostar agora mais. Eu vou pegar o que eu ganhei e vou reapostar, porque eu vou ganhar mais. E aí ele vai e perde tudo. Assim é a busca desenfreada por dinheiro, por riqueza. Se torna um vício, se torna uma adrenalina. E nunca o que a pessoa tem é o suficiente. Nunca. Então, por isso buscar dinheiro na vida faz com que as pessoas tropecem, caiam e entrem em muitas loucuras, em muitas complicações. E não são poucos os que estão hoje presos, enrolados, com o nome sujo, foragidos por causa do dinheiro. Perderam casamento, família, perderam a reputação por causa do dinheiro. Mas o dinheiro em si não é o mal. O mal é o amor ao dinheiro. Dinheiro foi algo criado por Deus. Toda a riqueza desse mundo tem a origem em Deus. Ele criou todo o ouro, toda a prata, toda a riqueza que nós não podemos nem calcular nesta terra, foi criada por Ele. Só que Ele não criou a riqueza para que ela fosse um objetivo humano, mas para que ela fosse um meio, ela fosse um instrumento, ela fosse algo que nós pudéssemos usar para outros objetivos maiores. Então, nós falávamos nesta palestra, o seu objetivo não deve ser ganhar dinheiro, o seu objetivo deve ser servir. Quando você serve, você tem por objetivo servir as pessoas, então o dinheiro vem às suas mãos, porque todo mundo precisa de algo e todo mundo está disposto a pagar por aquilo que precisa. E se você está disposto a suprir as necessidades das pessoas, servir as necessidades das pessoas, o dinheiro vai vir à sua mão, é natural, é assim que o mundo funciona. Então, o alvo da pessoa não deve ser ganhar dinheiro, e sim servir as pessoas. E o dinheiro vai vir. Você talvez não acredite nisso, mas não sou eu quem vai te convencer. A palavra de Deus apenas está aqui alertando, e eu estou repetindo para você o seguinte, que se você quiser ficar rico, seu objetivo na vida é ficar rico, você vai cair em tentação. Está aqui escrito a palavra. E eu estou apenas repetindo a palavra de Deus para você. É muito melhor que você aprenda a gratidão. Está aqui escrito. A gratidão. Estejamos contentes com o nosso sustento. Você tem sustento? Tá bom, tudo bem. A sua roupa pode não ser uma seda finíssima. Mas é a roupa que te aquece. A sua roupa está te aquecendo. Graças a Deus. Amanhã talvez você tenha uma roupa um pouquinho melhor. Mas seja grato pela que você tem hoje. Talvez a casa que você mora hoje, a cama que você dorme, não é uma mansão, não é uma cama de penas. Mas ela te mantém aquecido, ela te permite dormir tranquilo. Graças a Deus. Seja grato com o que você tem. O seu alimento diário pode não ser os manjares dos reis, mas te sustenta. Deus nos ensina a gratidão. A gratidão. Ao invés de você alimentar a ingratidão, a insatisfação na sua vida, sempre olhando o que você não tem e desprezando o que você tem, aprenda o contentamento com gratidão, porque daí as coisas que vierem à sua vida acrescentarão alegria, prazer. O pouquinho mais que você tiver, você vai ficar muito feliz. Mas se você não tiver os olhos como estes, então não importa o quão rico você for, você pode ser o número um do mundo, o mais rico do mundo, você sempre será vazio, pobre, miserável e infeliz. Cuidado com as coisas que você está se envolvendo, no abismo que você está descendo. Tenha cuidado para não sofrer. Cuidado com as propostas que o mundo oferece, um colorido que só envaidece. Ele engana e quer te ver sofrer. sabe de toda a verdade e te liberta de toda a maldade e abre os olhos do teu coração. Cuidado, o fim da vida não é nesse mundo. A porta larga te leva pro fundo. Tenha cuidado, Deus diz pra você. Cuidado, há uma voz que fala fundo e baixinho e lhe induz a desviar do caminho, lhe arrastando para a perdição. Você provavelmente já ouviu falar de campanhas de saúde que alertam pessoas que estão aparentemente bem a fazer exames de prevenção. Isso porque quanto mais cedo se detecta um problema, maior a probabilidade de cura. E se isso é importante para o seu corpo, que dirá então para a sua vida espiritual? Muitos passam os dias tão envolvidos com coisas seculares que fazem pouco ou nada em prol da própria alma. A palavra de Deus nos conscientiza da importância de fazer um autoexame. Examinai-vos a vós mesmos. Se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Sábado, 3 de junho, o sábado do exame espiritual. Às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, com transmissão simultânea para todo o Brasil. Todos os obreiros, alerta, atenção, neste sábado, uma reunião, uma convocação especial para todos vocês, obreiros, levitas. Vocês estarão ouvindo diretamente do Bispo Macedo uma mensagem especial para o corpo de obreiros da Igreja Universal do Reino de Deus. Convidamos a todos para estarem aqui de São Paulo, estarem no Templo de Salomão ou na sua Igreja Universal mais próxima, e você vai assistir esta reunião ao vivo, essa transmissão ao vivo, ali direto do altar da sua Igreja Universal. Neste sábado, 18 horas, o Bispo Macedo estará falando a todos os obreiros. E nós começamos hoje o mês do Provai-me. Provai-me nisto. Deus falando a uma nação falida moralmente, espiritualmente, uma nação falida financeiramente, que o caminho para se reerguer era se voltar para Ele. E esse voltar começava na casa de Deus. Nós vamos ouvir agora a história da Rosângela e você vai ouvir como foi que ela se reergueu na vida. Como ela se... Eu não poderia dizer reergueu, porque reerguer significa que alguém um dia esteve de pé, caiu e levantou de novo. Ela nunca esteve de pé. Ela sempre esteve no chão. Então vamos ouvir como que ela se ergueu pela primeira vez na sua vida, depois de tantas humilhações financeiras que afetaram outras áreas também. Acompanhe. Meu nome é Rosângela Marques, eu tenho 47 anos e sou formada em pedagogia, artes visuais e arte terapia. Trabalho como pedagoga. Eu vim de uma família assim, muito humilde e devido a muitos problemas, eu tive uma infância assim, muito difícil, muitas dificuldades. Financeiramente falando, a gente tinha muito pouco, era pouquíssimo o que a gente tinha. E eu cresci achando que se eu fizesse uma faculdade, se eu tivesse uma graduação, um curso superior, a minha vida iria mudar. Então, eu lutei, eu trabalhei muito para conquistar isso. Mas quando eu consegui fazer esse curso superior, eu já tinha 3 filhas. As minhas filhas estavam passando pela mesma situação que eu passava quando eu era criança. A necessidade, o básico, as dificuldades, as lutas. Por mais que eu trabalhasse, por mais que eu me esforçasse, mas eu não conseguia emprego na minha área. Não conseguia. Então, assim, eu sempre acabava optando por outros empregos, aí os salários eram baixos, aí ficava pouco tempo. Devido assim às circunstâncias financeiras, eu morava de favor na casa do meu pai, né, dos meus pais. Então, era muita dificuldade, era muita humilhação. Eu e meu esposo, a gente acabou tendo problemas também, né? No nosso casamento, na nossa vida sentimental. Ele trabalhava na área de construção civil, mas o trabalho dele também não fluía. Por mais que ele fosse assim, um homem esforçado, trabalhador, honesto, mas também não fluía. Então, assim, hora tinha trabalho, hora não tinha. Quando nós conseguimos sair da casa do meu pai, nós fomos morar de aluguel, então era assim, um mês a gente pagava aluguel, no outro mês a gente fazia as despesas da casa e vice-versa. Aí se a gente conseguisse pagar, por exemplo, a conta da energia, a gente não conseguia pagar a conta da água. Se alguém ficasse doente um mês, a gente não tinha o dinheiro. Então era sempre aquela coisa assim, ou uma coisa ou outra. A gente não tinha grandes dívidas, né? Mas o pouco que a gente adquirir, a gente não conseguia resolver. Eu e meu esposo, nós acabamos assim, afetou o nosso casamento, né? Chegamos ao ponto assim de falar de separação. E ele foi até a igreja pedir ajuda, né? Buscar por nós. Então foi assim, à beira de uma separação, que nós chegamos na Igreja Universal. Nós começamos a participar das reuniões, ouvindo falar das primícias, da importância de ser fiel, da importância de colocar Deus em primeiro lugar. Aí me despertou, falei, era tudo que eu queria, né? E eu fazia isso, eu era fiel, né, nas primícias, mas dentro de mim ainda faltava confiança. Eu não entendia que Deus já tinha feito a parte dele, que eu precisava fazer a minha. Chegou um certo momento da nossa vida que foi esse momento que eu posso dizer que foi o pior. E uma pessoa assim, conhecida, naquela intenção de nos ajudar, ela teve uma intenção boa de nos ajudar, foi o momento que ela chegou e ela me ofereceu um pouco de alimento. Ela me disse o seguinte, olha, a minha patroa, ela separa esses pedaços de carne para dar para os cachorros dela. Mas eu separei para você. E naquele momento eu tive que aceitar, porque era tudo que eu tinha. Mas eu me revoltei. Eu me revoltei e falei, meu Deus, eu não quero mais isso. Se o Senhor é amor e é justiça, então me mostra que amor é esse, que justiça é essa, o que eu tenho que fazer. Eu fiz um voto de ser fiel com o Senhor, eu vou até o fim, mas eu não posso mais aceitar isso. Me mostra um caminho, me dá uma direção. Eu tinha um emprego que eu estava ganhando R$200. Eu comecei com um emprego que eu ganhava 800, depois passou para 400 e depois para 200. Ao invés de subir, diminuiu, né? E eu falei, meu Deus, se eu tirar o dízimo, o que vai sobrar? Não vai mudar minha vida. Não vai mudar minha situação. Eu não vou conseguir fazer nada. Falei, então tá aqui. Eu deixei no altar. Falei, é tudo que eu tenho. Mas é tudo por tudo. E quando eu cheguei em casa, eu tive certeza que Deus me respondeu. Aquela prova que eu fiz no altar, Deus me respondeu. E eu confiei. Aquela tristeza que eu estava já passou. Tudo aquilo que eu vivi, parece que a minha vida ali virou assim uma chave. Entre o antes e o depois. Entre o dia daquela prova e o depois da prova. Foi assim muito rápido, foi coisa assim de 2 dias depois. O meu esposo, ele já se estabilizou no emprego. Eu consegui um emprego na minha área. Hoje eu sou professora, dou aula, trabalho no que eu gosto, no que eu me formei. Financeiramente, a nossa vida foi se estabilizando ao ponto assim, que nós adquirimos já, né, nosso carro. As dívidas foram quitadas. Aquela dificuldade assim, de viver de favor já não existe mais. Hoje a gente já adquiri um terreno onde eu consegui, recentemente, eu contratei um arquiteto e um engenheiro para projetar a casa que eu queria. Né? Até o meu esposo falou assim, vamos comprar uma casa pronta. Eu falei, não, eu quero ter o prazer de fazer a minha casa, de projetar a minha casa com cada detalhe. Eu quero do jeito que eu sonhei. Eu falo que antes eu não tinha nada, hoje eu tenho tudo. E para mim, o que é tudo? Tudo é ter paz, em primeiro lugar, é ter o Espírito Santo, é ter a minha família abençoada. Hoje, o que eu tenho, o que eu sou, o que Deus me dá, eu falo que é para a obra dEle. O meu sonho era honrar a Deus, era poder falar assim, olha,